Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico, um assunto que tem desdobramentos. Ele é da defesa do consumidor, diz respeito às pessoas, aos cidadãos comuns, mas tem desdobramentos políticos e você vai saber já já por quê. O governador Sérgio Cabral vetou na terça-feira da semana passada o projeto de lei do deputado estadual Wagner Montes, do PSD, que determinava que construtoras e incorporadoras pagassem multa por demora na entrega dos imóveis, correspondente a 2% do valor do bem. O projeto, que ainda previa punição de 0,5% ao mês, a partir do sétimo mês de atraso, voltará à Assembleia Legislativa do Rio para que os parlamentares votem se querem ou não derrubar o veto publicado no Diário Oficial da semana passada também, um dos dias da semana passada, segunda-feira ou terça-feira, se não me engano. O código não estipula as multas e as penalidades, não vamos interferir na relação entre consumidor e construtora, só disciplinar e tentar evitar atrasos na entrega, é o que diz o Wagner Montes, autor do projeto. Nós tentamos fazer com que ele participasse desse debate hoje, mas ele está em trânsito e agora pela manhã é muito difícil. No tempo normal, com céu de brigadeiro, o telefone já não funciona direito, o celular. Com esse tempo fechado, a situação fica mais complicada. A expectativa é de que o governador vete esse projeto de lei do deputado Wagner Montes por suas ligações notórias com o setor imobiliário. De qualquer maneira, é uma questão polêmica. Os deputados que não fazem parte da base, que são poucos, não fazem parte da base de apoio ao governador, já se articulam para tentar derrubar o veto do governador, e se isso acontecer, então vira lei, e aí esses atrasos nas obras de que você compra o apartamento, o sonho da casa própria, o sonho, né, da minha casa, minha vida, vai ser um sonho mais próximo ou pelo menos menos suscetível aos atrasos impostos pelas construtoras. Nós temos para tratar conosco desse assunto por telefone, porque também o trânsito está difícil, o nosso convidado aqui no estúdio não conseguiu chegar até agora. O Weber Costa, que é advogado da Proteste, eu gostaria de dar bom dia a ele, o Weber, que você introduzisse essa questão no debate de hoje. Bom dia a todos os ouvintes também. Infelizmente, nós tivemos essa decepção, né, do nosso governador vetar um projeto de lei que vem beneficiar o consumidor. Esse projeto de lei, ele vem tratando, entre outras coisas, das multas que seriam aplicadas às empresas caso elas atrasassem as obras, as entregas, né, das chaves, um prazo superior de 6 meses, ou seja, algo bem benéfico ao consumidor que acabou sendo vetado, né, pelo nosso governador. Certo. O Weber, queria que você dissesse o que é, em linhas gerais, o que é a Proteste. A Proteste é uma associação de defesa do consumidor. Nós atuamos na esfera coletiva, judicial, na defesa do consumidor, e também nas esferas administrativas, representando o consumidor junto às agências administrativas, quando algum tipo de produto dá algum defeito, apresenta alguma má qualidade na sua formação, nós fazemos as denúncias aos órgãos responsáveis de fiscalização. Essa é um pouco do trabalho da Proteste. Ok. A doutora Luísa Araújo Jacinto, que é presidente da associação, Lízia Araújo Jacinto, presidente da Associação dos Mutuários do Rio de Janeiro, a AMU Rio, também está na linha conosco. Bom dia, Lízia. Perdão aí pela leitura errada do seu nome, já começou. Bom, voltando então ao Weber, a Lízia parece que caiu a ligação. Weber, hoje o dia está difícil. Será que a Proteste não tem como fazer um movimento aí, ou uma defesa do consumidor para esses períodos de chuva, de temporal, que deixa todo mundo ilhado, todo mundo sem comunicação? A maior dificuldade, hein, rapaz? Podia ser, né? Pois é, né? A gente fica numa situação tão difícil, uma situação refém desse, tanto desse trânsito quanto da, dos serviços públicos, né? Políticos também, prestado para o consumidor, prestado para o contribuinte. É uma situação muito complicada. É, atrasa a vida de todo mundo, né? Você sabe que eu levei 40 minutos para atravessar um trechinho, né? De menos de um quilômetro aqui no ônibus por causa desse trânsito ruim. E nem é por causa de acidente nem nada, é porque encheu. Tá a rua cheia d'água, bomba de sucção, puxando da Conlurb, da SEDAI, puxando água aí dos bueiros. E isso parece que é um problema crônico, né? Mas vamos voltar, Weber, a questão imobiliária, que é o que nos motiva hoje. Eu gostaria que você dissesse qual é a sua expectativa com relação à posição do governador. O recesso termina no dia 31 desse mês, portanto, no mês que vem teremos uma solução do governador, não, da Assembleia Legislativa. Teremos uma decisão da Assembleia Legislativa sobre a derrubada do veto do governador. Você está otimista, isso? Eu tô bastante otimista, sim, porque isso acontece. Segundo a nossa Constituição Estadual, né, do Rio de Janeiro, ela faz essa previsão. Caso o governador ele vete esse projeto de lei, esse projeto volta à Casa Legislativa, onde é feita uma nova sessão para aprovação. Caso essa lei sendo aprovada, vai para o governador, são somente para assinatura. Ou seja, a lei passa a valer com a aprovação da Casa Legislativa. E eu tenho uma expectativa muito boa em relação a isso. Eu acredito que essa lei ela é bem benéfica para o consumidor e a nossa Casa Legislativa ela vai trabalhar em prol. A ideia, inclusive, saiu de dentro da Casa Legislativa, saiu de uma iniciativa do deputado Wagner Montes. No entanto, o retrato que nós temos da Assembleia Legislativa é de uma bancada francamente favorável ao Executivo. E esse é o problema que as pessoas enxergam quando tem alguma matéria que vá ao encontro do anseio popular e dê encontro aos interesses do Executivo. Você acredita nisso? Infelizmente, a questão política ela tem se sobrepondo à questão principal, nesse caso aqui, é a defesa do consumidor. As incorporadoras, as construtoras, ela tem um lobby muito forte junto ao Poder Executivo. E isso prejudica em relação a essa lei. Mas a gente, assim, acho que tem que esperar e acreditar que a nossa Assembleia Legislativa ela vai trabalhar para o cidadão, vai trabalhar para o consumidor e aprovando essa lei. Certo. Porque em caso de reprovação, ou seja, as coisas vão continuar muito vagas como estão. Hoje o Código de Defesa do Consumidor, ele não vem falando exatamente sobre essa matéria, como está tratando essa lei. É claro que o Código ele fala sobre o descumprimento da oferta, mas fala de forma passante. Ou seja, caso a empresa, a construtora, ela atrase a obra, ela descumpre a oferta. E esse descumprimento gera um direito para o consumidor, que muitas vezes tem brigado na justiça por longo período para poder ver o seu direito, né? Ressarcido ou indenizado. Além do que, é uma dor de cabeça permanente, porque o sujeito contrata a construção do imóvel, a compra do imóvel na planta. Aí já há um prazo estipulado, determinado. Ele já leva a vida dele normal, mas ao mesmo tempo tem uma despesa extra para poder comprar aquele negócio ali. Quando chega no prazo que foi acertado com a construtora atrasa e ele continua arcando com a despesa, porque ele tem que morar, ele continua arcando com aquela despesa quando já não estava mais previsto isso. Ou seja, a pessoa, quando contrata a compra do seu imóvel na planta, ela tem de contar também com esse tipo de imprevisto que vai atrasar a vida dela e ela vai ter uma despesa extra, né? E o que é uma infelicidade, né? Porque algumas incorporadoras, algumas construtoras, elas dão um prazo qualquer, sem fazer uma previsão mais exata de quando o prédio, quando o imóvel ficará pronto, justamente por ausência dessa penalidade. Nós temos diversos julgados a respeito disso, tanto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quanto do Distrito Federal, que dá o ganho dessas causas ao consumidor. Porém, assim, o valor da indenização, na verdade, ela acaba não mensurando tanto aquele sofrimento que o consumidor tem em ver sua expectativa frustrada. Ou seja, ele imagina que no prazo correto, o imóvel dele, novo, está estará pronto, ele poderá se mudar com sua família, começar naquele novo lar, e acaba tendo toda essa expectativa frustrada. É verdade. Então, essa lei, ela vem disciplinar um pouco isso. Ela vem trazer essa penalidade para a construtora desde o momento da formação do contrato. Então, é uma lei bastante benéfica para o consumidor. E precisa estabelecer o prazo bem fixo, bem determinado, data de entrega do imóvel, chave, essas coisas todas. Exatamente. Certo. Quando o consumidor ele adquire o imóvel, ele tem que saber tudo isso. É claro. Ele tem que saber quando ele vai poder se mudar, quando ele vai estar à disposição dele. Uhum. E muitas vezes acontece também, e essas questões chegam ao Poder Judiciário, que o imóvel não é entregue na data correta, mas ainda incompleto, faltando vários produtos, vários serviços dentro do imóvel, às vezes piso, enfim. Ou seja, e o judiciário tem entendido nesses casos que é como se não tivesse entregue. E aí aplica multa, aplica a indenização. Ok. Bom, eu queria lembrar você que está acompanhando esse debate que você também participa pelo telefone 21176999, 21176999, com perguntas, questionamentos, tanto ao Verbert quanto também à Lízia Araújo. Já sinto que está na linha conosco e eu dou bom dia a ela, Lízia, bom dia. Gostaria que você falasse um pouco da posição da Associação dos Mutuários do Rio de Janeiro com relação a esse veto do governador. Primeiro, ao projeto de lei do Wagner Montes. Segundo, ao veto do governador e a sua expectativa com relação à derrubada desse veto. Eu espero, sinceramente, bom dia, é um prazer primeiro participar do debate. A associação, ela tem se colocado sempre à disposição, né, de tudo aquilo que for a favor dos mutuários e dos consumidores no Brasil e no Rio de Janeiro. O que a gente vê assim, hoje é que em São Paulo, por exemplo, essa lei já foi aprovada, inclusive o Ministério Público apresentou a lei e a lei já passou. Então a gente fica pensando, será que São Paulo é mais sério que o Rio de Janeiro, né? E na verdade o que a gente tem visto é que o Rio de Janeiro não suporta a quantidade de obras que está acontecendo. E isso interfere, obviamente, nas obras feitas pelas construtoras, não existe mão de obra suficiente para suportar tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não existe mão de obra qualificada para que os prazos sejam cumpridos, para que as obras todas que a gente tem visto na rua aconteçam. Mas quem está sendo penalizado é o consumidor. Isso não pode acontecer. É verdade. Porque os próprios contratos, eles já têm previsão de atraso. Sim. E além da previsão, os construtores estão passando muito desse prazo. Certo. Ô, Lízia, uma coisa que chama atenção nessa questão é que não se trata de uma relação de consumo pura e simples, uma relação de consumo corriqueira. Trata-se da casa própria, trata-se do sonho. Sim, de grande parte. A gente tem pessoas hoje em dia que estão morando dentro da casa da sogra, porque tinha uma previsão de que ia ser entregue e não foi entregue. Então, ou não está na casa da sogra, não está na casa de um parente, está tendo que pagar um aluguel e mais a prestação daquele imóvel. Casais tendo problemas, filhos tendo problemas, uma série de coisas envolvidas, simplesmente porque se vende mais imóveis do que se pode construir. É verdade. Você tem expectativa, então, a esperança de que o veto do governador seja derrubado na Alerj? Sinceramente, eu espero que sim. Até porque as pessoas elas ficam sempre à mercê de que a justiça consiga fazer algo por elas. Então, a gente espera sinceramente que o veto consiga ser derrubado No começo do mês. Vai ser derrubado, se tiver que ser derrubado, vai ser no mês que vem. Lízia, quantas pessoas tem na Associação dos Mutuários? Nós somos hoje mais de 3 mil associados. E nessa situação, na expectativa dessa solução, todos eles ou uma parcela grande? Quando você pode... Uma parcela grande. E cada dia tem chegado mais pessoas, cada dia a gente tem sido mais procurado. Acho muito interessante o debate que vocês estão promovendo, até para que esclareça as pessoas, porque muitas pessoas não sabem nem a quem procurar, a quem recorrer, se tem direito, se não tem direito. Então, é muito válida a iniciativa da Rádio Nacional. Então, pode procurar aí, né? A associação, sim, né? Sim, com certeza. Qual é o telefone daí? 2224-7878. Facílimo, parece telepizza. 2224-7878. 2224-7878. Você que é um mutuário, está aí pagando prestação na expectativa da sua casa própria ficar pronta e já suspeita que venha a acontecer um atraso. 2274-7878. É isso aí. Bom, nós estamos na ponta da linha também com o outro lado da moeda, que é o Marco Antônio Martins Portela, operador de transmissor de rádio, e que está nessa situação, adquiriu um apartamento de 2 quartos de uma construtora conhecida, até uma construtora MRV, e no Rio Comprido, na Zona Norte. A obra de 2008 tinha previsão de entrega há 2 anos atrás, em 2010, basicamente 3 anos, mas as unidades só ficaram prontas 2 anos depois. Ao todo, a construtora ergueu 3 blocos de 15 andares com 360 unidades na rua Barão de Itapajipe. O Marco Antônio alega que recebeu um imóvel de baixíssima qualidade. Bom dia, Portela. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia, é um prazer participar aí da nossa Rádio Nacional. Na verdade, eu comprei esse imóvel foi em novembro de 2011, né? Numa desistência de um casal que ia casar. E acabou o casamento e eu fiquei com esse imóvel. Quando o corretor chegou para ver, para oferecer, é igual plano de saúde. Eles prometem mundos e fundos, que no máximo até 6 meses de atraso, isso e aquilo. Enfim, eu recebi esse imóvel em setembro de 2012. Ou seja, muito mais, quase 1 ano após, né, a promessa. Em setembro passado, né? Exatamente. É. Isso porque nós forçamos a barra, porque vários também proprietários desse mesmo imóvel, do próprio empreendimento, nós fizemos várias reuniões, manifestos, para que pudesse ser entregue isso em tempo hábil. Porque a gente, eu, por exemplo, morava de aluguel e eu teria que ficar arcando o aluguel e mais a prestação do meu apartamento novo. Então, eu acho que é viável isso, é um absurdo, né, essas coisas. E até porque eles entregaram para a gente, no meu caso, um apartamento com péssima qualidade, acabamento horrível, tudo entupido, não tem caimento, entendeu? Então, eu fui obrigado a arcar com uma despesa de quase 35 mil para botar um apartamento de novo no chão, que eu pudesse fazer do meu jeito para a minha família. E isso, Portela, levando em conta que é uma das construtoras que mais você vê placa na cidade, está aí em todo canto, atuando em toda parte, não é uma construtora desconhecida nem pequena, né? Com certeza, né? Dizem que era a 7ª ou 8ª, não sei, e realmente, é assim, você chega para o teleatendimento deles, a mesma pergunta que você faz de manhã, eles te respondem. Se você perguntar à tarde, é a mesma coisa, é uma outra resposta, à noite é a outra coisa, eles não se entendem. Ou seja, nós, mutuários, tivemos esse sonho de comprar o nosso apartamento, e a gente fica perdido. Nós ficamos perdidos na época, totalmente, e tivemos que se sujeitar a muita coisa, né, para receber o que a gente pagou, né, o que está pagando para realizar o nosso sonho. O apartamento saiu por 240 mil? Exatamente, 220 mil. 220 mil. Isso. E você. 220 mil. Mas você continua pagando? Continuo pagando. Sim, e já tem que promover reforma, que já está pagando também, porque você tem que consertar coisas que estão de baixa qualidade. Ah, com certeza. Não só eu, mas como os outros moradores também. Pois é, todos eles, né? Oi? Todos eles, né? Porque são 360 unidades e não, você não foi nenhum privilegiado nem perseguido pelo azar para ter um apartamento com material de baixa qualidade. É verdade. Na verdade, eu queria torneiras, tudo que você imagina de um apartamento, péssima qualidade, horrível. Eu queria puxar o Weber lá da Proteste para saber dele. Ô Weber, o que é possível fazer, você que é de uma associação de defesa do consumidor, o que é possível o consumidor fazer quando ele constata que a qualidade que é do imóvel que ele comprou, o material utilizado, o acabamento, em resumo, todo o trabalho que deveria ser de primeiríssima qualidade, ou pelo menos de acordo com o que ele contratou, não é. O que ele pode fazer para ser ressarcido ou para ter uma reparação qualquer que seja com relação a isso? Pelo menos ser indenizado para poder cuidar dessas reformas. Exatamente. São casos exatamente assim que têm chegado ao Poder Judiciário. Ou seja, há uma contratação, há essa oferta de como será feito o produto, nesse caso o imóvel, e quando há entrega, há uma entrega de um produto diverso. Embora o imóvel seja localizado na mesma unidade que diga, o interior do imóvel é totalmente diferente. Ou seja, há uma falha no cumprimento dessa oferta. Inclusive, essa falha no momento que o próprio memorial de incorporação não está sendo obedecido. Ou seja, o contrato que descreve tudo o que vai ser incluído no imóvel, ele está sendo desobedecido. Certo. Nesse caso, o consumidor ele não pode tentar desistir, ele tem que acionar a empresa judicialmente, ele tem que buscar os seus direitos. E uma questão até interessante, que uma das razões do veto do governador à lei foi uma questão da proporcionalidade. Ele disse o seguinte, que o princípio da proporcionalidade não ocorreu nessa lei. Ou seja, a lei não foi proporcional trazendo uma multa para a empresa. Ou seja, que proporcionalidade seria essa? O consumidor ele pode tomar o prejuízo. E, de outra parte, quando a empresa descumpre a sua obrigação, ela não pode arcar com uma multa? É. Ou seja, acho que ficou justamente inversa essa proporcionalidade. É, ficou desproporcional sem a lei. E outra coisa que é importante destacar é que o Código Civil ele traz um prazo de 5 anos a garantia do imóvel novo. Ou seja, qualquer tipo de defeito, de falha, né, no serviço, qualquer produto, qualquer parte do serviço ali que fica ruim, um piso que estoura, por exemplo, a má colocação, o consumidor ele tem esse prazo garantido, se o prazo contratual for maior, será maior de 5 anos, mas legalmente ele tem um prazo de 5 anos para fazer qualquer tipo de reclamação. E é o que parece no caso do consumidor. Ou seja, além do descumprimento da oferta, colocou um produto do que foi acordado no início, também apareceram outros defeitos dentro do prazo legal que é estabelecido pelo Código Civil, de 5 anos. Certo. Então, o consumidor deve, sim, acionar judicialmente a empresa, ele tem que buscar não somente os direitos, os danos materiais, ou seja, o que ele teve de prejuízo efetivo, como os danos morais, pelo abalo psicológico que acontece em todos esses casos. É claro, não é só a questão do dano material, do prejuízo material da pessoa que está comprando, é também o prejuízo moral, o dano moral que acarreta esse atraso, esse descumprimento do contrato que foi firmado. Eu queria puxar, Lízia, você gostaria... Oi, Lízia, eu queria saber de você. Você acha que o mutuário, quer dizer, ele contrata, ele assina o contrato, ele não pode ficar em casa sossegado esperando que a construtora cumpra a sua parte? Ele tem que ficar fiscalizando? Como é que a Associação dos Mutuários vê essa questão? Olha, eu acho que a partir do momento que você tinha um prazo de entrega e esse prazo de entrega não foi cumprido, você precisa começar a se movimentar sim. Infelizmente, se a gente deixar, a gente tem visto que se deixar por conta das construtoras, elas vão fazer quando quiserem, na forma que quiserem, e o consumidor, que é a parte o suficiente dessa relação, sai sempre prejudicado. O mutuário, o comprador de imóvel, sai sempre prejudicado. Inclusive, assim, uma coisa que precisa ser dita é que o comprador de imóvel, ele tem direito a rescindir o contrato. E não de acordo com o que a construtora propõe, que normalmente é a devolução de 50% dos valores pagos. Já tem a jurisprudência, já tem sido pacificado o entendimento de que se ele não pegou as chaves ainda, ele tem direito a ser ressarcido até 95% dos valores pagos, devidamente corrigido. Então, também é direito desse comprador não querer mais esse bem que está sendo vendido para ele, que vai ser entregue fora do prazo, ou que vai ser... A gente tem um caso agora recente que na planta o imóvel que a pessoa comprou era de frente. E quando ele foi lá fazer uma verificação da obra, disseram para ele, não, o apartamento do senhor é o apartamento dos fundos, que pega o sol da tarde. Ele falou, eu não comprei isso. Sim. Então, você não é obrigado a ficar com aquilo que você não pactou. Você pode sim fazer uma rescisão e não aceitar as cláusulas impostas pela construtora, que é um contrato de adesão, enfim, que é passível de anulação de determinadas cláusulas. É importante que o comprador ele saiba que, ainda que não exista uma lei determinada de penalização específica das construtoras, ele tem direitos. Sim, você não acha que preventivamente o contratante desse imóvel, o comprador, já deveria ter uma maneira de acompanhar a obra, através até da associação dos mutuários, se fosse o caso, ou através da protesto, ou através de algum órgão do PROCON, de alguma coisa, o CREA, alguém deveria zelar pelo interesse do comprador durante a obra em si? Alô? Oi, Lízia. Oi, parecia que a ligação havia caído aqui. Você não acha que deveria haver um acompanhamento da obra desde o início por um órgão qualquer que possa representar os interesses do comprador para que ele não seja prejudicado no futuro, para não ser surpreendido como esse episódio que você contou, do sujeito chegar lá e ter o apartamento dos fundos, ele comprou o apartamento de frente, ou o sujeito chegar lá e não ser aquilo que estava acertado, a torneira é de plástico, não é de metal, alguma coisa assim, entendeu? Acho que a gente pode até pensar que um órgão, né, que seja realmente responsável pela fiscalização, mas sinceramente não sei se isso impediria que as construtoras fizessem o que tem feito. Burlaça, mas, né? Acho que é importante assim, a pessoa que compra, já que existe um organograma de obra, existe um prazo de entrega, então ele vai acompanhar, se ele está vendo. Às vezes acontece, por exemplo, de ser construído bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, se passou aquele determinado tempo, bloco 1 foi construído, você já sabe que essa obra está com problema. Certo. Então você já pode começar a se movimentar no sentido de procurar uma associação, de procurar algum órgão de defesa do consumidor que possa efetivamente minimizar o seu prejuízo. Agora o que a gente vê é que essas atitudes, essas providências só podem ser tomadas a posteriori. Você não pode tomar uma atitude preventiva, até porque você assina um contrato com uma construtora, você não pode partir do princípio de que ela não vai cumprir o contrato. Se você contrata uma pessoa para erguer um muro na sua casa, você não pode partir do princípio de que essa pessoa não vai erguer o muro. No entanto, você acompanha o trabalho dessa pessoa, você vai lá, fiscaliza para ver que ela cabe no prazo previsto, essa coisa toda. Esse tipo de defesa, de precaução, que eu gostaria de ver institucionalizada através ou da protesto, ou através da associação dos mutuários, do PROCON, de quem quer que seja. Por exemplo, no caso do Portela, que comprou esse apartamento aqui no Rio Comprido. Ô Portela, quantas pessoas você conhece que estão na mesma situação que você, lá na insatisfação em que você se encontra? Para não dizer que é 100%, 99,9%. Então, isso aí não seria o suficiente, esse exemplo seu, não seria o suficiente para que no futuro essas obras fossem acompanhadas, par e passo, acompanhada a cada pedra, a cada cimento, a cada saco de cimento, para que não houvesse esse tipo de problema, não se repetisse esse tipo de problema? O que, que você acha? Oi, Portela. Oi. O que, que você acha? Você acha que deve ser acompanhado antes, desde o início da obra? Com certeza, inclusive na fase final dessa obra, nós montamos uma comissão dos moradores, com mais de 20 pessoas. Diariamente havia um revezamento para saber como é que estava, o que estava sendo feito. E, inclusive, uma coisa grave, no final da obra, vamos ver que tinham 500 de operários, eles tiraram 350 para já começar uma outra obra em outro lugar, e deixava o resto das pessoas ali para dar conta do recado. Isso aí, para concluir, né? Exatamente. Então aquilo demorou, ia demorando. As pessoas que estavam com casamento marcado e tinham que fazer, já tinham comprado móveis para dentro de casa, tinham que alugar um lugar para ficar. Enfim, hoje você vai lá no meu empreendimento onde eu moro, é bonito, tá chovendo agora, lá no bloco 3 está uma cachoeira, porque eles não colocaram a manta devidamente, correto, passaduras, enfim, vários problemas. Esse negócio de... Luiz Augusto. Oi, fala. Desculpa interromper. Não, fala aí. De coisa preventiva, eu acho que é uma coisa importante que precisa ser feita pelo comprador, é que as pessoas, no momento em que elas têm aquele folder, né, do sonho da vida delas, então elas acabam se empolgando e não levam muito em consideração quem é a construtora, se existem muitas reclamações contra aquela construtora. Isso é importante também. Então, existem vários empreendimentos na cidade hoje mas não fecha o contrato naquele primeiro momento, né? Saia dali com aquela proposta, ouça outras pessoas que já compraram, se tiveram problemas com a MRV, por exemplo, ou com outras construtoras, para que você, por mais que aquilo te pareça muito bom, você evite também entrar num problema. Porque se eu puxo, por exemplo, se eu ligo para uma associação e a associação me fala que ali a maior parte das reclamações são contra a construtora tal, ou que o PROCON tem reclamação da construtora tal, eu vou evitar comprar naquele momento um imóvel daquela construtora. Claro. Porque eu sei que ela é a líder de reclamação no mercado. Ou não seja líder, mas tem muitas reclamações contra ela. Claro. Então, essa é uma maneira também de se precaver, assim, ver primeiro, né? Quem é que está vendendo? É verdade. O Weber, você da Proteste, você sugeriria alguma coisa ao mutuário, a pessoa que se candidata a ser mutuário na compra de um imóvel novo? Claro, claro. Tem diversas coisas que ele sempre tem que estar atento. No momento que ele faz a contratação, a partir dali, o contrato firmado, existem duas partes, de um lado a construtora e do outro lado o consumidor. Então, todos os dois, eles têm o direito, tanto uma parte quanto a outra, de acompanhar o contrato. Tanto a construtora acompanhando a questão do pagamento, quanto o consumidor acompanhando o fazimento da obra. Ou seja, conforme vai evoluindo a construção, o consumidor vai prestar atenção, vai ficar atento. É claro que ele não, muitas vezes não detém a qualidade, a capacidade de saber se aquele material da estrutura é o correto, enfim. Mas ele consegue acompanhar visivelmente se a obra caminha ou não caminha. Certo. E uma coisa muito importante também, que algumas construtoras elas têm alegado no Poder Judiciário, é a questão da documentação. Eles querem se eximir da responsabilidade, dizendo que a prefeitura não emitiu a BIT e, por isso, ela não repassou o imóvel, porque o imóvel não pode ser repassado sem a BIT. Mas isso não é obrigação do consumidor, isso é obrigação claro. Da construtora. Ela tem que fazer os meios e calcular o prazo de entrega justamente esse tempo de levantamento da documentação para entregar a documentação devida. Claro, tem que prever tudo, né? Tem a responsabilidade disso. Tem que prever tudo, tem que prever a vistoria dos bombeiros, tem que prever a BITS, tem que prever todo esse tipo de coisa. É claro, não é o primeiro imóvel que essas construtoras fazem, ou seja, elas já têm um know-how a respeito disso, ou pelo menos deveriam ter, né? Uma coisa também que chama atenção é que as construtoras, quando vai chegando o final da obra, ela tem que correr para entregar as chaves, ela acaba economizando nas etapas finais da obra, que são etapas importantes, embora não sejam de estrutura e de fundamentos, mas são as partes de acabamento, as partes de uso comum, área comum, essas coisas assim, que são relegadas a um segundo plano pela pressa das construtoras. Vocês têm reclamação, muita reclamação sobre isso? Sim, tem diversas reclamações pela qualidade, né, desse material empregado. Então, o consumidor, isso aí tem que vir descrito no contrato, né? E o consumidor, ele tem que reclamar quando isso não acontece. E se a gente perceber, qualquer obrinha que a gente faz na nossa residência, a gente vê que essa parte de acabamento é a parte que mais gasta dinheiro em relação à fundação. Certo. Ou seja, eles economizam ali entregando um material de qualidade menor, ele consegue economizar dinheiro e tentam, de alguma forma, ajustar o prazo para poder não incorrer em atraso. Mas é o que eu falei lá no início. Quando o imóvel é entregue de forma diferente daquela contratada, os juízes têm entendido em sentenças que é como se o imóvel não tivesse sido entregue. E tem aplicado multa e tem dado indenização. Mas aí é sempre... Sim, fala. Sim. Fala, Lívia. Eu não sei se o doutor Evans concorda comigo, mas uma coisa que a gente sempre recomenda é que as pessoas abrem o folder da propaganda do imóvel que elas estavam adquirindo. Porque, independentemente de estar, claro, descrito, né, no contrato de compra e venda, aquilo que ela está adquirindo, o folder fala muito, porque naquele folder as construtoras pintam... um cenário maravilhoso, né? É verdade. Exatamente. E o Código de Defesa do Consumidor prevê isso. Ele diz que todo tipo de publicidade, ele integra o contrato. Ou seja, no momento que ele apresenta aquele folder passa a ser integrante do contrato e a construtora é obrigada a cumprir na forma daquele folder que foi entregue. Quer dizer, Weber... aquilo ali também é contrato. É, embora esteja escrito lá ilustração meramente, foto meramente ilustrativa, coisa e tal, aquilo ali faz parte. As informações, elas são oficiais da construtora, passadas ao consumidor. A foto é meramente ilustrativa, mas normalmente há uma descrição de tudo que está sendo colocado naquele fundo. Claro, com então, metragem, com planta baixa, né? Com tudo isso, né? Isso, vai estar dizendo, churrasqueira, playground, sei lá, cinema, espaço gourmet, enfim, tudo isso que hoje em dia tem sido vendido. Vem trazendo toda a estrutura do condomínio ali. É, eu queria puxar o Portela de novo, porque o Portela lembrou uma coisa aqui que eu acho interessante, é que você pega a chave do imóvel novo, você entra no imóvel e praticamente no dia seguinte você já começa a promover obras ou promover consertos, pequenos reparos ou mudança de material aqui e ali. As pessoas que compram os imóveis já contam hoje com esse tipo de, digamos, enganação, né, das construtoras. O sujeito compra e já sabe que vai ter que trocar a esquadria, já sabe que vai ter que trocar o box, porque o box não vai ser legal, que as torneiras não vão ser as torneiras que estão no contrato ou no acerto feito. Ô, Portela, como é que você vê isso? É lastimável, porque você compra um imóvel, está lá no memorial descritivo, tudo que tem, e quando chega lá não tem nada a ver, é lamentável. E aí, qual é o custo que isso acrescenta ao que você já pagou? Você tem como mensurar isso? Pô, eu comprei um apartamento de 220. Eu já gastei 40 mil nele, de obra. De setembro para cá? Isso aí. E sem contar sofá as coisas novas que você coloca, o seu novo lar, né? E só aí já são quase 300 mil. Quer dizer, não tem nem 6 meses que você está lá, o apartamento 240 já saiu para você por 300 mil. De 220, né? Nem era 240, 220. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui em questão para vocês três é que a gente vê os folders, a gente vê a propaganda na televisão, nos jornais, é uma propaganda sempre bonita, sempre muito agradável. Eu gostaria de morar em cada um desses imóveis que são anunciados com fotos e desenhos tão artísticos e tão bonitos, mas a gente não sabe nunca o que está por trás disso aí. O exemplo, o último exemplo que eu tenho na minha memória, que é gritante disso aí, é da construtora Encol, que faliu e que deixou muita gente pendurada na brocha. Muita gente teve que arcar com a construção, com a conclusão da obra do apartamento, pelo qual já havia pago, não é não, Lízia? É verdade. Então, volto naquele ponto de que antes de comprar, antes de se medir, de que está realizando o sonho da casa própria, é importante ver quem é a construtora, se existe coisa contra ela. É muito importante isso, é muito importante. É possível a gente saber? É possível saber se a construtora está falida, se não está falida? Como é que está a finança? Como é que ela está financeiramente? Qual a saúde financeira dessa construtora? É possível saber isso? Se você não tiver acesso a uma informação tão precisa, mas pelo menos saber se essa empresa tem reclamações contra ela. Seria aquela questão... Até as reclamações trabalhistas, né? Hoje em dia a gente não consegue ver mais. Mas você já vai saber que não é uma empresa séria. Quer dizer, você não tem mais acesso às informações trabalhistas? Como é isso que você falou? Hoje em dia você não consegue mais verificar as reclamações trabalhistas que acontecem, porque elas não ficam mais disponíveis, né? No site do Tribunal do Trabalho. Se não ficam mais disponíveis, e como é que é possível? Isso é um retrocesso, né, Lízia? É. Como é que você vê isso? Na verdade, essa Fala. Questão da justiça trabalhista, ela veio para entender em defesa do trabalhador, porque às vezes o trabalhador ia ser contratado em determinada empresa e a empresa buscava pelo nome lá da pessoa para saber o histórico, ver se ele aciona a empresa judicialmente ou não. E isso daí causava um certo dissabor na hora da contratação. Essa é a justificativa do tribunal quando ele ditou essa resolução, né? Esse ato administrativo, na verdade. Sim. Uma coisa também que chama atenção aqui, eu estou tendo acesso agora a essa informação aqui, é que essa construtora MRV, que é a construtora pela qual o Portela contratou a compra do seu imóvel no Rio Comprido, ela retornou a lista de empresas que apelam para o trabalho escravo, que é uma lista do governo federal feita pelo Ministério do Trabalho. Essa inclusão aconteceu por causa de obras em Curitiba, Bauru e Americana, no interior de São Paulo, né? Curitiba, capital do Paraná, em 2011 e no ano passado, onde trabalhadores foram flagrados em péssimas condições de higiene e acomodação. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica suspenderam os financiamentos que faziam a MRV, mas isso não alivia a situação de quem contratou, já tinha contratado a compra de imóveis por essa construtora. Ao contrário, isso complica a situação delas porque para de entrar o dinheiro do financiamento da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, né? Como é que é isso? Alô, alguém aí? Fala aí, Weber. Oi. Fala um aí. Oi? Olha só, um adendo. Nós já sabíamos disso, no mês passado, que ela tinha voltado para essa lista. Só que já tínhamos comprado, né? E já estávamos morando lá, a gente só estava pedindo a Deus que isso não acontecesse com os demais. Silísia. Oi, é porque a ligação está horrível, estou ouvindo vocês muito mal. Não, porque essa MRV, que foi onde o Portela comprou o apartamento dele no Rio Comprido, ela está na lista do Ministério do Trabalho de trabalho escravo, ou seja, encontraram em três construções dessa empresa, em Curitiba e no interior de São Paulo, trabalhadores em situação muito precária, em situação degradante de trabalho, quase que trabalho escravo. E isso levou à suspensão dos financiamentos, dos contratos feitos com Caixa Econômica e Banco do Brasil, que são principais financiadores dessas obras de construção civil para casa própria. Como é que a situação do mutuário fica nessa condição aí? Porque é pior do que antes. Quer dizer, a empresa usa trabalho escravo, mas tem acesso ao financiamento oficial. Aí, quando vai lá o Ministério do Trabalho e suspende o financiamento oficial, ela perde, o mutuário perde qualquer garantia de que aquilo ali vai ficar pronto. Como é que fica essa situação? Na verdade, assim, a construtora, se ela pode fazer também o financiamento direto com o mutuário, o que eu acredito que no caso da MRV não vai acontecer, e que realmente o mutuário, nesse caso, vai ter um prejuízo. Ele vai ter que buscar na justiça os valores que ele já pagou, o ressarcimento, porque essa obra pode estar paralisada, por exemplo. Então ele vai ter que buscar o ressarcimento dos valores que ele já pagou na justiça. Sei. E essa situação que a gente viu na MRV, ô Weber, ela se repete, ela é comum em outras empresas grandes também? Essa questão do trabalho escravo? Trabalho escravo. Ou das condições degradantes. Não sei exatamente precisar a respeito disso. Uma coisa que eu tenho acompanhado, o Ministério do Trabalho, juntamente com o Ministério do Trabalho, ele tem buscado bastante essas empresas que fazem esse tipo de... Na verdade, são crimes, né, contra o trabalhador. Claro. E ele tem atuado bastante. Eu não sei, na esfera da construção civil, como se encontra. Então, não tenho como precisar a respeito disso. Mas o consumidor, ele não fica totalmente desamparado quando deixa de haver esse repasse. Como a doutora falou, ele pode buscar judicialmente esse repasse diretamente. É verdade, também pode. Ô, Portela, você sabia que essa sua construtora MRV, sua não, né? A construtora que te vendeu esse apartamento, esse mico preto aí, ela está na lista do trabalho escravo do Ministério do Trabalho? Não, na época não. Nós ficamos sabendo há 30 dias atrás. Pois é, porque ela voltou agora, ela já esteve antes então, e voltou agora. Quer dizer, é uma situação também, gente, que eu fico até meio perplexo de ver isso aqui. Quando é que a gente tem um incentivo à construção civil, como tem nos últimos anos no Brasil, com redução de IPI, até isenção de IPI para material para construção civil, incentivo de financiamentos, facilitação de financiamentos oficiais de fundo de amparo ao trabalhador e de fundo de garantia para a construção civil, para a construção de residências para baixa renda e até para a classe média. E, ao mesmo tempo, essas empresas, elas têm trabalho escravo. Isso é uma coisa tão anacrônica, é uma coisa tão gritantemente, flagrantemente anti-humana. Fica muito claro, assim, né, a impunidade em que a gente vive e o desordenamento em que as coisas são feitas. Porque o boom imobiliário, ele é algo recente, né? ele não é algo, é lógico que a gente vem num processo, mas esse boom de sobe prédio, isso é muito recente para a quantidade de reclamações que já existem na justiça, e agora mais a questão trabalhista envolvida. Quer dizer, a gente fica muito claro que existe uma impunidade ou uma certeza dela muito grande por parte daquelas pessoas, das empresas que deveriam trabalhar e agir com mais responsabilidade e com mais... Se eles talvez se soubessem que algo de... Eles podem ser penalizados e não é o que acontece. Sim. Ô Portela, você quando soube há um mês que a MRV estava na lista das empresas que usam trabalho escravo, isso alterou de alguma forma a batalha de vocês, se é que vocês ainda estão lutando para conseguir o cumprimento do contrato? Oi, Portela. É, o Portela acho que caiu, tá? Ó, tá no Império, foi pro Império, Portela. Bom, vamos aqui então a um outro detalhe que eu recebi, é que saiu na televisão, no Jornal da Band, as construtoras de todo o país terão de seguir um padrão de qualidade nos novos empreendimentos. O principal objetivo é reduzir queixas como o excesso de barulho vindo de apartamentos vizinhos. A mudança pode encarecer os imóveis vendidos na planta. É claro que isso tem a ver com o material que é utilizado e também tem a ver com a espessura das paredes que dividem os apartamentos. Você ouve toda a conversa do apartamento do lado, você tem que fechar a janela para não ouvir o papo do vizinho do lado, o som que o vizinho bota, a televisão do vizinho e outros barulhos que você não gostaria de ouvir, mas que você tem que compartilhar, porque você mora num apartamento que as paredes são de biscoito. Como é que fica essa situação? Vocês acreditam que vai encarecer? Quer dizer, além, vai encarecer ainda mais e vai ser mais um dado complicador nessa relação das imobiliárias com o mercado. Como é que vocês veem isso, Lízia? Que mais uma vez, quem é penalizado é o comprador. Porque quando se faz um projeto, você presume que você vai fazer uma parede com, né, uma espessura razoável para que você não consiga ouvir a conversa do vizinho. Não, mas para aumentar agora essa parede, eu preciso repassar o custo para o comprador. É, e não então, é só... Mais uma vez, é, o comprador... Sim, não é só você fazer uma parede mais espessa, é você o material que você está usando nessa parede. Porque se você usa aglomerado, se você usa essas divisórias que não são paredes, são praticamente divisórias disfarçadas de parede. Aí fica difícil você não ouvir mesmo o que passa do outro lado, né? Pois é. De arquitetura, de engenharia, de construção, eu realmente não entendo. Agora, o que eu posso dizer para você é que, mais uma vez... Vai cair no bolso do consumidor, é né? Do consumidor. Ô, Weber, que você acha disso? Então, infelizmente, o consumidor sempre paga na conta. Assim, o boom do mercado imobiliário, pelo menos Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, os valores dos imóveis, eles têm aumentado muito. E, em contrapartida, a gente vê trabalho escravo, vê construtores descumprindo o prazo e vê o governo executivo, o poder executivo, vetando leis importantes que defenderiam o consumidor. Como é essa lei? O fomento ao crédito, ao financiamento aumenta, ou seja, há dois polos que parecem que trabalham de lados diferentes. Um fomenta e o outro segura e não quer dar aquilo que o consumidor deveria receber. Ou seja, esse imóvel com qualidade, com essas paredes melhores, com um isolamento acústico mínimo, isso já deveria existir há muito tempo. É claro. Ou seja, o consumidor ele já paga por isso há longos e longos anos. E esse regulamento que virá é importante? É, mas deveria já acontecer há muito tempo. Claro que a melhoria nunca vai ser tarde, porque se deixasse como estava, o consumidor sempre sairia mais prejudicado. Mas okay. É uma coisa que já deveria estar acontecendo há muito tempo. Ok, olha, nós e estamos... agora o imóvel aumenta mais, né? É claro, é claro. Nós estamos caminhando para o final do nosso debate aqui. Eu queria que cada um de vocês deixasse esse debate, ele é ao vivo, mas ele também é gravado e vai para a nossa página no Facebook, que é a página do Tema Livre. E com isso ele ganha uma repercussão mais ampla e ele vai, inclusive, para gabinetes de deputados e de deputados não só estaduais, mas federais. Eu gostaria que vocês fizessem um chamamento final, um apelo lá, o que vocês acharem melhor, com relação a essa lei do deputado Wagner Montes, que foi vetada pelo governador Sérgio Cabral. Eu gostaria de pedir encarecidamente a toda a bancada legislativa que não pensasse de forma política, porque, além de deputados, eles também são consumidores. E essa lei vem para beneficiar toda a população carioca, porque é uma lei do estado do Rio de Janeiro, então vem toda a população do Rio de Janeiro vem para ser beneficiada com essa lei. É uma lei muito importante. Deixa as questões políticas de lado e atua em prol da defesa do consumidor. E importante também o consumidor saber que, mesmo que, caso essa lei não venha a ser aprovada, ainda tem um Código de Defesa do Consumidor que vai brigar, que vai protegê-lo em diversas situações. O consumidor ele não vai ficar totalmente desamparado. Essa lei é muito importante, mas sem ela o consumidor não está totalmente desamparado. Ele pode também buscar o seu direito na justiça. Ok, Lízia. Eu gostaria de pedir que não houvesse protecionismo, né, em relação aos construtores. Que fosse visto que a parte prejudicada é o povo, é o consumidor, é o trabalhador, é aquela pessoa que tem o sonho de construir, que é a casa dela. Então, que não houvesse protecionismo das construtoras. E que se pensasse que se há necessidade de uma lei, é porque realmente existe um problema. O Código de Defesa do Consumidor ele está à disposição, sim, dos compradores, mas é de uma forma muito ampla. É como o doutor Eric falou, realmente o comprador, o usuário, o consumidor ele não está desamparado, mas é necessário pensar por que há necessidade de criação de uma lei de algo que é tão recente. Né? Uhum. Então, a gente realmente tem um problema, a gente tem um problema relacionado às construtoras, ele precisa ser resolvido sem protecionismo. Ok, Elise, eu queria que você deixasse mais uma vez o telefone da Associação dos Mutuários aqui do Rio de Janeiro. 2224-7878. Ok, 2224-7878. Você que está com um apartamento contratado, comprou na planta, você que tem alguma de dúvida ou está tendo dificuldade, entre em contato com a gente. Nós vamos ficando por aqui, o Tema Livre volta amanhã às 10h05 da manhã. Até lá, um ótimo dia para todos vocês. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.